Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. A pandemia do Covid-19 vem acompanhada de muitas informações falsas ou deturpadas, e é preciso estar muito atento. Eu sou Renata Rolim, professora do curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba, e hoje gostaria de conversar com vocês sobre fake news, eleições e pandemia. Em relação aos países da América Latina, hoje o Brasil é líder no número de mortes por coronavírus e na redução de salários e de direitos dos trabalhadores. Apesar desse contexto macabro, o Congresso Nacional alterou a Constituição e marcou as eleições municipais para novembro. Agora, as atenções se voltam para o combate à fake news e os parlamentares correm para aprovar uma lei restritiva que controle a internet. Nesse debate, não podemos perder de vista duas questões basilares. Primeira delas, precisa estar claro que a causa das fake news é a lógica de funcionamento dos monopólios da comunicação na internet. Quanto mais nós utilizamos os sistemas de busca, assistimos a vídeos, interagimos com a família e amigos, jogamos, compramos e escutamos música, essas empresas gigantes transformam as escolhas que estão presentes em cada uma dessas ações em informações sobre os gostos e hábitos dos consumidores. Elas tiram seus superlucros da exploração desses dados que os próprios usuários fornecem sem se darem conta. Essas grandes empresas também vendem essas informações para quem der mais, não importa com que finalidade serão usadas. Combater a fake news, portanto, deveria ser o mesmo que combater os monopólios da comunicação. Segunda questão que precisa estar presente neste debate. A cada ano, as eleições vêm se tornando mais antidemocráticas. Várias medidas foram tomadas para dificultar a criação de partidos, de registro de candidaturas e de inviabilização da campanha de rua. A maior parte da propaganda política foi transferida para o rádio e TV. Nesse ambiente monopolizado, só os grandes partidos têm tempo suficiente para expor seus projetos políticos. Por isso mesmo, as forças progressistas transferiram para a internet suas estratégias de mobilização popular. Mas, ao invés de denunciarem a política profundamente antidemocrática das eleições, essas forças pensam que podem controlar a extrema-direita ao criar normas mais restritivas para o uso político da internet. A internet, com todas as dificuldades, é o espaço mais democrático que temos, porque não precisamos de concessão do Estado, como na radiodifusão, nem de grande soma de dinheiro para falar para um público maior. Em tempos de pandemia, as tentações de aprofundar e legitimar o controle do debate público pelo monopólio da comunicação e pelo Estado são ainda maiores. No entanto, é preciso resistir, pois isso significa um profundo ataque aos nossos direitos democráticos. Coronavírus em xeque, uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.